domingo de manhã. De sono, foi mal se te acordei. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. É, galera, a lei seca tá pegando, hein? Simbora com o Luciano Vô, com o Mangalada Machador. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. É puro sangue, meu cavalo, muito lindo, coisa fina. Como feno é mais barato, eu não compro gasolina. A lei seca não me pega, ando tonto, só mamado. Quando eu bebo, quem dirige é o Mangalarda ensinado. Conhaque presidente, ou pinga da roça. Bebida quente, homem quente, é que a mulherada gosta. O Camaro amarelou, nós de rampo de um motor. A colchonete agora está no Mangalarda Machador. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Ei, Zé, você já tá na manguá, senhor. Vai dirigir não, hein? Se bora com o Luciano Vô, no Mangalarda Machador. É puro sangue, meu cavalo, muito liso, coisa fina. Homem feno é mais barato, eu não compro gasolina. A lei seca não me pega, ando tonto, só mamado. Quando eu bebo, quem dirige é o Mangalarda ensinado. Conhaque presidente, o pinga da roça. Bebida quente, homem quente, é que a mulherada gosta. O Camaro amarelou, nós de rampo de um motor. A colchonete agora está no Mangalarda Machador. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Chega de ti, chega de é, a mulherada fica louca quando vê meu pangaré. Pangaré, passou no Marcos Belucci, domingo de manhã, Munhoz e Mariano, copo na mão, é sucesso, é Central do Sertanejo. É terça-feira, 5 de agosto, eu tô indo pro intervalo, mas eu já tô voltando. E na volta tem Mariuzan Rocha, Eduardo Costa, tem Lua Santana, tem João Neto Frederico. É muita música boa no seu rádio, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo no seu rádio. Excelente terça-feira. É audiência comprovada. É audiência garantida. É música boa no seu rádio, né, gente? Central do Sertanejo, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio preferida. Vamos abrir o nosso segundo sequência com Mariuzan Rocha e Eduardo Costa. O meu nome é Saudade. Não sei ficar distante de você. Não dá pra viver sozinho. A saudade só me faz entender como eu quero teu carinho. Você entrou na minha vida com jeitinho tão bonito que nasceu um grande amor sem fim. Não quero jamais despedida. Não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim.

Eu não aguento mais. Chega de me agredir no meio da conversa. Se você não fala, tanto me interessa. Do outro lado da moeda, tanto faz. Se é pra calar a paixão, precisamos decidir se é ou se é você. Se esse amor for em vão, um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Vai entrar em desespero, pede perdão por caridade. Dizer que só tudo é pior, e quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega para. Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar: quebrei a cara. Precisamos decidir se é ou se é você. Se esse amor for em vão, um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade. Dizer que só tudo é pior, e quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? O Jaque é capaz. Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar, quebrei a cara. Do outro lado da moeda, Gustavo Lima e Zezé de Camargo e Luciano. Passou também Jades e Jadson, Um Jeito Carinhoso, Israel Novaes, Assim Meu Dinheiro Desce, João Neto Frederico, Luan Santana, Mário Zanrocha e Eduardo Costa. Gente, é muita música boa. É Central do Sertanejo no seu rádio. Amanhã tem mais? Claro que sim, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você muito sertanejo, muito sertanejão de qualidade. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Olha, amanhã tem mais. Deixa a saideira com Gabriel Valim e Sainha Amarela. Até amanhã, gente. Central do Sertanejo. Quando ela põe a sainha amarela. Desde criança, mas eu não resisto quando ela dança. Não sei se é intimidade ou se é pra provocar. Fica esfregando quando a gente vai dançar. Vou chegar junto, ela cresceu, ficou gostosa. Tá top, sensual, ela tá deliciosa. Fica insinuando, passando a mão no cabelo. Amigo de mulher, é cabeleireiro. Quando ela põe a sainha amarela e cola do meu lado, eu paro na dela. Quando ela põe a sainha amarela, eu fico alucinado só de olhar a sainha dela. Quando ela põe a sainha amarela e cola do meu lado, eu paro na dela. Quando ela põe a sainha amarela, eu fico alucinado só de olhar a sainha dela. Fica a vibe! É Gabriel Valim! A gente se